Sal de Zalo, sinal direto, visual, pista 10, sinal 2258. Gente, confesso a aproximação, estou recebendo 295. 295. Torre Salvador, 6258, boa noite. Xalê 6258, boa noite. Altímetro 10015. Reparto de pouso do Xalê de Salvador, aguardando autorização. 615, 6258. Checado, 6258. 6258, livre pouso pistona 0, vento 1, 940 grau, 049. Livre pouso pistona 0, 6258. Xené 6258, solo 56, libera direito, solo 1, 219, boa noite. Solo 219, boa noite, 6258. Solo, sábado, boa noite, 6258. Boa noite, portão 5, Alfa Juliette, autorizado, 6258. 5, Alfa Juliette, 6258. Fiscal, fiscal de pátio, o som? Delta Tango 8.